coração. Na direção dele. Amém? Senhor, nós abrimos o céu aqui neste lugar. Nós queremos chamar tua atenção. E mais do que isso, que ele possa rasgar os céus e descer até onde nós estamos. Que ele rasgue o céu sobre nós agora e que ele venha estar aqui conosco. Amém? Pastora Ludmila. Glória a Deus. Tudo bom, querido? Tudo bom, né? Glória a Deus. É muito bom nós estarmos aqui entre amigos e irmãos e clamando pela presença de Deus. Sabe por quê? Jamais se transformará ou será um culto ou será uma ministração entre amigos, irmãos, inimigos, o que for, se não houver a presença de Deus. Porque mesmo aqueles que não se perdoam, mesmo aqueles que têm problemas, mesmo aqueles que não se falam, quando Deus estabelece seu trono, rasga os céus e desce sobre nossa vida, é impossível que não seja atingido e renovado pelo amor de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor.